Na madrugada deste sábado, por volta de 3 horas e 40 minutos, policiais militares foram acionados para um deslocamento até o cruzamento da Rua Golfinho com Jasmim, na região do Jardim das Flores. O atendimento era para uma situação de pessoa ferida por disparos de arma de fogo. A situação se deu em uma lanchonete. A vítima encontrava-se sentada em uma cadeira, aguardando a chegada de um lanche, quando dois ocupantes de uma motocicleta de cor preta pararam nas proximidades. O passageiro desceu da moto e, em posse de um revólver, efetuou dois disparos que atingiram a vítima duas vezes, uma vez na cabeça e outra nas costas. O óbito do cidadão foi instantâneo. O local foi isolado pela PM até a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. Com a chegada da perita criminal ao local de morte, foi verificado que a vítima não apresentava nenhum tipo de documentação legal, porém, estava em posse de um crachá de uma empresa frigorífica da cidade de Matelândia. Familiares confirmaram a morte de Josué Apolônio Martins, de 29 anos. Segundo os parentes, ele era funcionário da empresa Lar há pelo menos 8 anos e não teria broncas com a polícia. O crime pode ter cunho passional, informaram parentes. Após os procedimentos da polícia científica, o corpo da vítima foi recolhido com duas perfurações para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu. Como não há sinais de saída dos projéteis, agora a necropsia deverá responder que calibre foi empregado neste homicídio, porque somente os projéteis retirados do interior do corpo da vítima revelarão este detalhe. A família inconsolável auxilia a Delegacia de Homicídios nas investigações. Quem tiver qualquer informação sobre este caso pode ligar para o 0800-643-2977 da Delegacia de Homicídios. A ligação pode ser sigilosa, revelando apenas os dados que interessam à polícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.